dia, o Rio 5973, está descendo para 150. Rio 5973, autorizado direto do Zona 2, meu pai, Senegal na 095, reporte estabilizado no localizador. Zona 2, meu pai, reportaria estabilizado, Rio 5973, muito obrigado. sintonizado o Rio 5973. Rio 5973, chama a Torre, 118, decimal 95. 118.95, grato, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, o Rio 5973, estabilizado no IRS da 10. Bom dia, 5973, é parte externa. Portaria externa, 5973. Controle Salvador, bom dia, bom 865. Boa noite, 65, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, que é legal, 1095. Bonf, 4.000 pés, 1095, solicita a proa de Luna, 865, para verificar o atraso. Gol no 865, tem condições de aproximar e pousar na proa de Luna? Afirmo. Direto Luna, gol no 865. Pronto, Luna, confirme 865. Autorizado, Gol 865. Autorizado, Gol 865. Passando o marcador externo, baixar travado, Rio 5973. Rio 5973, livre pouso na 1-0, vento no 30 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, Rio 5973. Solo 1 9, livre direita, solo 1 decimal 9. 2 9, graças. Solo Alfa Kilo para o Platinum 3, remota 8. Alfa Kilo, remota 8, Rio 5973. Boa noite, mestre. Podia parar 2.000 pés, autorizado ao final do procedimento TLS, X-Ray, reposto utilizado no localizador. 2.000 autorizado e o procedimento chama na estabilizada 865. estabilizado, Gol 865. Gol 865, chama Torre 1, noite decimal 95. 1895, Gol 865. Salvador, bom dia, 865. Bom dia, 865, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0-5. Fazendo pouso, tá embaixo e travado no 0-5, 1-865. Salvador, bom dia, tá 3-1-7-1, informação Delta, faz atualização, Guarulhos. 3171, autorizado Guarulhos, nível 360, apenas o 1-0. Vá dar 1-0, curva direita da El, Lê da Morte, vá. 1208, aciona 5003. Aprovado Guarulhos 360, decola 90 à direita da El, Lê da Morte, vá. Pesolou 90 inicialmente. 1208, eu controle 5003 no transporte. 3171. Correto, me puxa. Mará. O 3171 está pronto para o pushback acionamento, passou meia dúzia. Autorizado, chama a taxa. Chama na 3171. Solo 30, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, 29, 85. Bom dia, 865, lembrou? Bom dia, 965, Alfa Juliette, Portão 5. Juliette, Portão 5, 865. Comandante 3171, pronto para ataque 173 a bordo, 4 horas e 10, alternando Florianópolis. Passa autorizado, parte 1 no Índio, pode esperar 1-1-8-9-5, ajuste no 0 no 5. Parte Índio, pode esperar 1-8-9-5, está 3171, obrigado, boa. Alex Gol 9093, desça para 2000 pés, autorizado a sinal do procedimento ELS X-Ray, que foi estabilizado no localizador. Salvador, essa é 3171, pode esperar da 1-0, 3171, linha decola da 1-0, ventando 5-0 graus, com meia dúzia de nós. Linha decolar, essa é 3171. 0040, cruzado com fins, 340, aperto 1-0, decola da 1-0, curva direita, da E, Leda, Morte, vá. 1208, aciona 5005. Controle 1208. 1208. Tá, deixa eu ver. Bom dia, eu tava aqui. Santa Fe Salvador, bom dia, Santa Fe, zona 71. Santa Fe, zona 71, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360. Saída da EL. 360 da EL, possibilidade de voar Leda? 3A do Leda, 3171. Leda autorizado, 3171, graças. Essa 6570, autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, QNH 10015. Localizador, o voo 1093, resolve. Cono 093, chama a torre, 1-8, destinar 95. Salvador, voo 1093. Cono 093, é parte externo. Passando externo, baixou e travou. 10,93. Gente, livre pouso na 1-0, vento no 3-0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso na 1-0 no 5. Nissan 3171, chame o centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 33.25. 25.1, 3385, Nissan 3171, obrigado, boa. S570, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LSX-U e repostabilizado no localizador. Autorizado pelo 4000 pés, quem negar no 015. Autorizado, 4040, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 4040, 4040. Alta 6570, passando a Duna, completa aproximação, chama a torre, 1 na noite, decimal 95. 95.